Graça e paz, irmãos e irmãs, nós estamos começando a caminhar pelo livro de Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Fizemos uma introdução ontem, o primeiro capítulo, e hoje vamos trabalhar com o capítulo número 2. O capítulo número 2 de Coríntios tem uma ênfase especial na pregação no poder do Espírito Santo e na sabedoria que vem do Espírito Santo. Depois de Paulo já ter dito que Jesus é maior que a sabedoria humana, e o próprio Senhor disse aos judeus que não ia dar outro sinal para eles, senão o sinal de Jonas. Ou seja, depois de trabalhar com essa ideia de que o Senhor é maior do que qualquer sinal ou qualquer sabedoria humana, ele agora vai tratar pastoralmente da igreja, falando do Espírito Santo. E só o Espírito Santo pode, de fato, solucionar os problemas de divisões na igreja de Corinto. Só o Espírito Santo podia solucionar os problemas de divisões na igreja, de desordem, de desinformação, de imaturidade. Então, o capítulo 2 avança na orientação pastoral tratando desse tema. Vejamos então o capítulo 2. Leio para você a devocional de abertura e depois o capítulo 2 é um capítulo pequeno, importantíssimo, determinante, mais pequeno, o que nos permite atacar, trabalhar com o tema do Espírito Santo. A devocional diz assim, da equipe mencionada ontem: decepcionado com as pessoas, não somos perfeitos. Não viemos de uma família perfeita. Não temos um casamento perfeito. Não temos filhos perfeitos. Nem frequentando uma igreja perfeita. Temos queixas uns dos outros. As pessoas nos decepcionam e nós decepcionamos as pessoas. Precisamos exercer perdão todos os dias, para não azedarmos a alma. Tome a decisão de abençoar as pessoas, mesmo que elas amaldiçoem você. Tome a decisão de pagar o mal com o bem. Não seja uma decepção, mas trate as pessoas com uma atitude transcendental, mesmo que elas decepcionem você. Que Deus nos abençoe. Os irmãos nos enviaram essa palavra. Agora são quatro irmãos e nós louvamos a Deus e que realmente eles sejam abençoados em nome de Jesus e nós também sejamos abençoados e todo o corpo de Cristo seja abençoado, para que possamos abençoar toda a terra. Vejamos então o capítulo 2. Diz assim o apóstolo Paulo, versículo 1: eu mesmo, irmãos, quando me dirigi até vós, Não fui apenas com um discurso eloquente, nem ostentando sabedoria para vos anunciar o testemunho de Deus. Porquanto decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Paro aqui para um primeiro destaque, dizendo a você que se Paulo desejasse, ele tinha total condição para apresentar-se com um discurso eloquente. Ele era um teólogo, e não qualquer teólogo, porque hoje também nós temos uma fragilidade nesse campo de formação, como em outros. Mas ele estudou aos pés de Gamaliel, um dos maiores mestres da época. Certamente, Paulo, mesmo que fariseu, de família de fariseus, dominava o pensamento grego corrente, dominava a filosofia. E ele poderia aparecer diante das pessoas com um discurso eloquente. Mas ele preferiu não ostentar sabedoria para anunciar o testemunho de Deus. E diz o versículo 2: Porquanto decidi nada saber entre vós. Observe isso. Porquanto decidi nada saber. Como se ele não quisesse falar de mais nada. Como se ele não soubesse mais nada, porquanto decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado, porque no capítulo 1 ele já tinha dito que toda essa sabedoria, que ele até conhecia e em muitos casos dominava, não passava de uma sabedoria vã comparada com aquilo que vem de Deus. Irmãos, irmãs, os pregadores e mestres do Evangelho devem dar especial atenção ao conteúdo da mensagem e ao viver sobre direção do Espírito Santo, sob a direção do Espírito Santo. A oratória, as técnicas de comunicação são secundárias. A expressão original grega marturion significa testemunho e transmite aos oradores a ideia de serem testemunhas de Jesus Cristo, antes de apenas comunicadores. Cristo crucificado é uma síntese da mensagem cristã. Nós pregamos a Cristo e Cristo crucificado. Essa é a síntese da mensagem, que deve ser pregada em todo o mundo e a todos os povos, cuja exposição completa está registrada nas diversas passagens do Novo Testamento. Glória ao nome do Senhor. Versículo 3. E sob a fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. Minha mensagem e minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento. Veja, ele abandona então a busca por uma técnica de comunicação. Ele se apresenta em fraqueza, como Jesus se apresentou com todo o poder de Deus, mas depois optou pela fraqueza, ou simultaneamente, no seu próprio esvaziamento, ao fazer-se humano, ele opta pela fraqueza, porque não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, diz um lindo hino. Foi sob a fraqueza temor do Senhor e grande tremor que estive entre vós. Minha mensagem, minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas, não era uma técnica de oratória, não era uma aula de exposição para que ele fosse enaltecido, não. Não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito. Bom, vimos o que não era. Não era uma forma de se comunicar onde ele fosse enaltecido por grande saber, ou por grande conhecimento, ou por grande oratória. Não, ele opta por pregar a Jesus Cristo e esse crucificado, como diz o versículo 2. E no versículo 4 ele diz assim, que aquilo que ele trouxe constituiu-se numa demonstração do poder do Espírito Santo. E essa é a diferença de quem é verdadeiramente um pregador do Evangelho do Reino. E o pregador do Evangelho do Reino prega Cristo e esse crucificado prega o poder do Espírito Santo ou no poder do Espírito Santo também. Não é uma questão de envaidecimento pessoal. É uma demonstração do poder do Senhor. Para que a vossa fé, diz o apóstolo Paulo, versículo 5, não se fundamente em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Porque se caso se baseasse em sabedoria humana, eles poderiam recorrer e até desembocar numa série de filosofias e pensamentos e desembocariam no nada. Não porque Paulo esteja rechaçando o estudo, e porque a reflexão não nos leve a nada, não é isso, mas no que tange ao conhecimento de Deus, à experiência com Cristo, à salvação, à vida eterna, então todo o conhecimento que o Senhor nos permite ter, de nada vale. O que vale é Cristo crucificado. O que vale é o poder do Espírito Santo e a glória de Deus Pai. Paulo, irmãos, irmãs, prestem atenção, não está negligenciando o estudo sistemático. Muito cuidado ao ler esse texto. Paulo não está menosprezando nem negligenciando o estudo sistemático e dedicado das Escrituras. Aliás, ai daquele que não estuda sistematicamente a Escritura, não vai saber quase nada, não vai poder dar quase nada acerca do Cristo crucificado no poder do Espírito Santo. Ele não está negligenciando a busca do aperfeiçoamento na arte de pregar. Claro que quanto melhor comunicarmos um conteúdo, melhor para o ouvinte. Suas cartas revelam grande conhecimento em várias áreas do saber. E sua eloquência ficou evidenciada em vários discursos, como Atos 17, 22 a 31. Certa vez, um homem disse a ele: Paulo, por pouco me persuades. O que acontece, infelizmente, é que à medida que os cristãos se desenvolvem no conhecimento teológico, menos se observa demonstrações de piedade, comunhão com Deus, relação vertical. Menos se observa a piedade, a relação com Deus. Menos se observa a dependência do Espírito Santo em suas vidas. A pessoa põe no piloto automático, aprendeu já o mínimo necessário para apresentar-se perante as pessoas e aí vai no automático. O que o experiente apóstolo está nos ensinando é que a obra é do Senhor. É o Espírito Santo quem abençoa o pregador cristão para entregar a mensagem de Deus aos ouvintes. Assim, como é o mesmo Espírito quem opera na audiência para aplicar as verdades bíblicas em seus corações. Sem o Espírito Santo, nem o pregador vai trazer uma mensagem, de poder acerca do Cristo crucificado, e os ouvintes, sem o Espírito Santo, não serão encharcados, inundados pelas verdades bíblicas. A confiança de Paulo como pregador não dependia da sua capacidade intelectual e retórica. Ele as possuía. Ele tinha a capacidade intelectual e retórica que Deus deu a ele, mas ele não dependia disso, como ocorria com os comunicadores e filósofos gregos, porque não tinham a Cristo crucificado. Então, essa palavra, tanto para líderes em geral, como para pastores, precisamos do poder do Espírito Santo e o anúncio do Cristo crucificado. A palavra para todos vocês que têm ouvido, precisamos do Espírito Santo para nos convencer dessa palavra, porque é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça. Justiça tem a ver com essa revelação da palavra e do juízo. É o Espírito Santo quem pode te levar a essa experiência profunda com Deus. Aliás, desde o primeiro passo, é ele quem pode aquecer o seu coração. É ele quem pode levá-lo à convicção. Agora eu senti que os meus pecados estavam perdoados. É ele quem pode fazer isso. Mas depois é ele quem pode levá-lo, no momento de oração, a um êxtase da presença de Deus, a compreensão da palavra como um todo, da sistemática de toda a palavra, da compreensão da Bíblia toda, da conexão que há entre as partes, e também de cada livro, de cada capítulo em especial. Que Deus nos abençoe e nos dê pregações no poder do Espírito Santo e ouvintes de pregações que ouvem no poder do Espírito Santo. Porque se você, ouvinte, também não se abrir para o poder do Espírito, então Deus pode estar fazendo maravilhas, como Jesus, a plena manifestação de Deus na história. Jesus estava ali, à frente das pessoas, e muitos não discerniram que era o Deus revelado. Versículo 6. A sabedoria que vem do Espírito Santo. Diz o apóstolo Paulo: contudo, falamos de sabedoria entre aqueles que já têm maturidade. Veja bem como ele não está rechaçando o estudo sistemático. Falamos de sabedoria entre aqueles que já têm maturidade. Para uma igreja que era imatura na fé, Paulo já trata aqui, mais uma vez, com uma palavra pastoral: busquem a maturidade. Se vocês tiverem maturidade, nós podemos falar com espírito de sabedoria. O Espírito Santo vai revelar coisas grandiosas. Falamos de sabedoria entre aqueles que já têm maturidade. Não me refiro, entretanto, à sabedoria dessa era, ou dos poderosos desse século, que estão sendo reduzidos a nada. Aliás, irmãos, já foram reduzidos a nada na cruz do Calvário, onde a obra foi consumada. Já foram reduzidos a nada. Ou você é tudo ou nada, ou você se dobra diante da cruz e se rende e recebe todo o conhecimento, sabedoria do alto e recebe toda a vida de Deus. Tudo aquilo que ele tem para você, ou você nada terá. Pelo contrário, os que creem em Cristo Jesus podem até nada ter, diz a palavra dele. Nada temos e tudo possuímos. Então, se você quer possuir tudo, tudo, possuir o tudo, ser parte desse corpo que é o tudo, então saia daquilo que está sendo reduzido a nada, que foi reduzido a nada na cruz do Calvário. Ao contrário, diz o versículo 7, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes da origem das eras para a nossa glória. Em latim é uma expressão linda que diz Deo Mysterium. O Deus de mistério que estava oculto e que Deus pré-ordenou antes da origem das eras para a nossa glória. E ele se fez o quê? Também. Na mesma frase no latim, homo revelatus, ele se fez um homem revelado e um homem que revela a totalidade da vontade de Deus para o ser humano. Nenhum dos governantes dessa era compreendeu essa sabedoria, nem daquela era da Igreja de Corinto, nem da nossa era, irmãos. Nenhum dos governantes dessa era compreendeu essa sabedoria, pois se a tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da Glória. Naquela época o crucificaram e hoje o desprezam. A expressão grega original aqui é teleios, significa perfeitos ou aperfeiçoados. Refere-se aos cristãos que, por meio da experiência com o Espírito Santo e as muitas provas que passamos, alcançaram a sabedoria e a maturidade espiritual, portanto, já não agem com infantilidade. Olha o problema da igreja. Olha o problema dos coríntios. Infantilidade espiritual. Por quê? Alcançaram a sabedoria e a maturidade espiritual, estão a caminho de, estão sendo aperfeiçoados a caminho de ser perfeitos, então abandonaram a infantilidade espiritual. Hebreus capítulo 5 trabalha isso. Hebreus capítulo 6, versículo 3, Efésios capítulo 4, de 13 a 15, para que nós abandonemos a infantilidade espiritual. Ao referir-se aos poderosos desse século, Paulo não está falando das potestades demoníacas. Agora é preciso deixar bem claro. Aqui ele não está falando da batalha espiritual contra potestades, poderes espirituais malignos. Ele não está falando contra demônios. Ele não está falando dessa luta espiritual que também está lá em Efésios. Não, ele está falando dos governantes, ele está falando com os governantes judaicos e romanos da sua época. Os governantes da história, os agentes da história, governantes judaicos e romanos de sua época, bem como das autoridades humanas do nosso tempo, cujo poder é ilusório e efêmero. Em época de eleição, mais o que nós estamos vendo é isso. As pessoas desesperadas atrás desse poder, porque o poder vai gerar dinheiro, e o dinheiro vai gerar mais poder, e aí o poder vai gerar mais dinheiro. É um poder ilusório, é um poder efêmero. Lucas 24, Atos 3, Atos 4, 27, Marcos 1, 24 a 34. Então, irmãos, não vamos atrás desse poder, mas vamos atrás do poder de Deus, porque nós já somos do corpo de Cristo Jesus. E se você não é, você pode começar a fazer parte dele hoje, pedindo ao Senhor: Senhor, eu quero fazer parte do corpo de Cristo. Eu quero aceitá-lo como meu Deus. Fale com as suas palavras. E ele vai acolhê-lo nos braços e vai acontecer uma transformação imensa, súbita no seu ser. De imediato você vai nascer de novo e depois vai passar por todo um processo de teleios, ou seja, de aperfeiçoamento em direção à perfeição. Diz assim o versículo 9: No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Glória a Deus! O que Deus tem para nós, mesmo a começar aqui, nesse momento histórico, nenhum olho jamais viu, nenhum ouvido jamais ouviu, nenhuma mente jamais imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam e andam segundo os seus propósitos. Começa agora essa plenitude de vida. Essa plenitude de satisfação. E se você, chamado cristão, seja qual for a denominação religiosa que você faz parte, não sente que algo aconteceu em você de modo milagroso e espetacular, e que transformou sua vida numa satisfação sem fim. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Sim, paz real. Sim, gozo no coração. Achei o segredo. É Cristo crucificado. É Cristo no coração. Se algo não aconteceu nessa direção e você simplesmente entrou numa igreja e te trataram bem, entrou numa célula e você foi bem acolhido, e depois você até fez uma confissão verbal, mas nada aconteceu nessa direção, algo que olho algum jamais viu, que ouvido algum jamais ouviu, que mente alguma jamais imaginou, então eu quero que você reveja a sua conversão. Veja se você nasceu de novo mesmo. Porque isso é para começar na hora da conversão. E isso é uma promessa também para o porvir, escatológica, né? Para o momento das últimas coisas aqui e depois para a eternidade. Nós não imaginamos, não temos condição nenhuma de imaginar o que Deus tem preparado para nós. Mas começa agora. Uma satisfação sem fim. E para isso eu quero convidar você a avaliar o seu novo nascimento. E se algo não está acontecendo assim, então procure ajuda, procure alguém. Se quiser, ligue para nós, porque você pode experimentar isso que olho algum jamais viu, que ouvido algum já nunca ouviu, que mente nenhuma imaginou, mas que Deus preparou para você que Ele ama. Versículo 10: Deus, todavia, o revelou por nós, homo revelatus, por intermédio do Espírito Santo. Deus, todavia, o revelou a nós. Jesus foi revelado, o Messias, por intermédio de quem? Do Espírito Santo. O Espírito que semeou em Maria, que o concebeu, e o Espírito que o guiou, e o Espírito que o fez ressurgir. Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o Espírito do homem que nele reside? Homem aqui, ser humano, tá bem? Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Por isso, esse capítulo pastoral está dizendo a solução para a igreja aí em Corinto. Paulo está dizendo: é uma igreja que prega Cristo crucificado e que anda no poder do Espírito Santo. Porque quem conhece a vontade de Deus de fato, a não ser o próprio Espírito de Deus? Quem conhece o próprio ser humano, se não o espírito do ser humano? Assim também, quem conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus, você precisa ter uma experiência com o Espírito Santo de Deus. E essa experiência não é a meramente a liberação dos dons. Os dons serão liberados, sim. Nós vamos ver aqui. Ótimo, maravilha. Os dons serão liberados, mas eu estou falando de relacionamento, relacionamento com o Espírito Santo. Estou falando de avivamento. Estou falando de enchimento do Espírito Santo. Porque para conhecer a Deus, só tendo o Espírito dentro de você, o Espírito Santo inundando o seu espírito. Porque o Espírito Santo é quem conhece a Deus. É o Espírito de Deus. É o Espírito do Senhor. Não perca tempo, meu irmão, minha irmã. Busque um relacionamento íntimo com o Espírito. Paulo até cita o Antigo Testamento com frequência, dizendo: está escrito para toda aquela galera que quer jogar. É, não é culpa de vocês, não, é culpa de, né, responsabilidade dessa pastorada formada ali na esquina, né? Prestem atenção. Paulo cita o Antigo Testamento. Quem quer jogar o Antigo Testamento fora, Jesus cita abundantemente o Antigo Testamento. Repete, literalmente. Paulo cita. E aí as pessoas vêm dizer que tem que ficar que nem o novo nascimento. Então sigam um homem chamado Marcião e fundem uma heresia. E essa heresia acabará em dias ou meses, porque não é possível dicotomizar, separar. A palavra de Deus não é possível separar. Toda a revelação de Deus na história. A história, isso é chamado de aqueles que não faltaram na aula, né? Ou não leram os livros que foram recomendados na bibliografia. Isso é chamado de história da revelação, que começa lá no jardim. Paulo cita o Antigo Testamento com frequência, dizendo: está escrito, a fim de demonstrar o cumprimento da palavra de Deus em Jesus. Tudo do Antigo Testamento foi cumprido em Cristo Jesus. Aqui Paulo se refere a certas passagens, Isaías 64, 65, 52. O amor não é apenas um sentimento, irmãos. Amor não é um sentimento de paixão. Paixão é algo que vem e vai, é mais passageiro, mas um compromisso. O amor é um compromisso para a vida toda, é uma aliança. A grande revelação se refere às verdades do Evangelho todo. O Evangelho todo. E o Evangelho todo está manifesto desde o Jardim do Éden, com a criação de Deus antes da queda, depois a queda, depois a manifestação de Abel. E aí vai. Tudo isso está à sua disposição, na sua Bíblia, na sua mão, no seu celular. Se alimente. E para aqueles que quiserem fazer um pequeno grupo em especial, já tendo uma leitura de um capítulo e uma devocional, tudo que postamos, metade da Bíblia, está no blog. Pegue um outro pequeno grupo, com autorização da sua autoridade aí, e falou: vamos abrir um pequeno grupo. O líder ouve, né, se prepara já de antemão, e depois o grupo vem, todos com seu lugar de anotação, pode ser o seu computador, o seu celular, ou se ainda anota em caderno, e aí conversam, batem papo, se aprofundam, se aperfeiçoam em direção à perfeição. Mas eu ia dizendo e preciso retornar ao sentido do capítulo 2. Tudo isso depende de um profundo relacionamento, profundo relacionamento com o Espírito Santo. Porque ninguém conhece a Deus a não ser o Espírito de Deus. Verso 12, caminhando para o último bloco. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo. Aliás, podemos dizer, né? Quem conhece o mundo? O Espírito do mundo. Mas sim o Espírito que vem de Deus. Nós recebemos o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente, graça, favor imerecido, concedido na cruz do Calvário de modo cabal, sacrifício único e suficiente. Versículo 13, sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, Espírito Santo, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Porque os espirituais de verdade entendem as coisas espirituais. Mas quem não é espiritual, é só religioso, não entende as coisas espirituais. Não tem jeito de entender. Porque o religioso não tem comunhão íntima com o Espírito Santo. O meramente frequentador de uma denominação não tem relação com o Espírito Santo. Só compreende as coisas do Espírito Santo aquele que é verdadeiramente espiritual. E você pode falar ao inverso: só é verdadeiramente espiritual aquele que tem a presença maravilhosa do Espírito Santo dentro dele. Verso 14, 15 e 16, e fecho. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito. Não tem jeito. O mundo, enquanto não se converte, não tem jeito. Não aceita as verdades que vêm do Espírito de Deus. O mundo não aceita, pois lhe parecem absurdas. Parecia absurdo para os judeus um Messias que se fez fraco e foi para a cruz. Parecia absurdo para os gregos que ele não fosse o mais sábio de todos os filósofos e tivesse a competência para não ir parar na cruz. O mundo não compreende. O mundo continua não compreendendo e não aceitando as verdades que vêm do Espírito de Deus. Lhes parece absurdo. E não são capazes de compreendê-las, porquanto elas não são, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Para compreender a palavra, para compreender o Espírito Santo, isso precisa de discernimento. E esse discernimento também é dado pelo Espírito Santo que habita naquele que nasceu de novo, naquele que foi cheio do Espírito Santo. Aí ele discerne, ele entende, ele compreende a palavra do Senhor. Senão, não tem jeito. Tudo parece absurdo. Eles não são capazes de compreender, porque essas coisas só são discernidas espiritualmente. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas. Ó, que coisa linda! Paulo falando para a igreja de Corinto: se vocês forem espirituais, acabou essa farra, essa bagunçada aí, essa bagunça aí, acabou tudo. Aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas. E ele mesmo por ninguém é compreendido. Porquanto, quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, todavia nós temos a mente de Cristo. Duas coisas para encerrar. Aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas espirituais. Ponto. Por isso nós temos problema na igreja, nas mais diversas. Porque alguns são espirituais, estão falando de um projeto espiritual, de uma postura espiritual, de um discernimento espiritual, de uma prática espiritual, e às vezes até na mais alta liderança. Chegou lá por questão de habilidade, por questão de política, por questão de retórica, por sabedoria, por conhecimento, politicagem mesmo. Chegou nas mais. Ou porque é um feudo que ele mesmo criou um feudo, e os senhores feudais mandam, né, nos outros membros do feudo. Chegou lá, está lá, mas não entende nada das coisas espirituais. E o tempo passa e não acontece nada, e nem vai acontecer nada. Sabe por quê? porque aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas. E ele mesmo por ninguém é compreendido, segundo aspecto que eu quero destacar. Ele mesmo por ninguém é compreendido. Jesus não foi compreendido. Morreu com três, quatro, cinco pessoas ali, o acompanhando. As multidões não compreenderam nada, só queriam o pão, o peixe. Os profetas não foram compreendidos. Os pais não foram compreendidos. Os apóstolos muitas vezes não foram compreendidos. Aliás, praticamente todos martirizados ou assassinados, como Tiago, nos 5 primeiros anos, logo depois da morte de Jesus. Não somos compreendidos. Aqueles que são de Deus são compreendidos por outros que são de Deus. Quem não é de Deus não é compreendido. Tudo parece absurdo do que essa pessoa é, diz ou faz. Eu não estou falando do erro nem do pecado. Estou falando das coisas certas. Aquele que é espiritual pode discernir, compreender todas as coisas. Ele mesmo por ninguém é compreendido. Porquanto, quem jamais conheceu a mente do Senhor? Ninguém conheceu, queridos. Só quem conheceu a mente do Senhor é o Espírito do Senhor. Mas olha o presente. Para que possa instruí-lo, né? Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Ninguém. Só o Pai, o Filho e o Espírito têm esse conhecimento pleno. Agora, olha o presente. Todavia, nós temos a mente de Cristo Jesus. Olha que presente. Olha que presente que Paulo estava oferecendo para a igreja de Corinto. Olha que presente que Deus está oferecendo para nós hoje. E se formos espirituais, pregando espiritualmente e vivendo cheios do Espírito Santo, não haverá divisão na igreja imperando. Pode ter uma diversidade de opiniões, mas a divisão não vai imperar, não vai imperar a desordem, não vai imperar a desinformação, não vai imperar a imaturidade. Pelo contrário, vai haver uma coesão. Uma ordem, um crescimento de conhecimento, sabedoria espiritual e uma maturidade na vida da igreja e de todos os irmãos. Que Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs, líderes e liderados, e que essa palavra cale fundo no seu coração e que Paulo continue ensinando as nossas vidas aquilo que ele ensinou à igreja aos Coríntios, à igreja de Corinto. E esse ensinamento continue falando para nós. Hoje, em particular, é preguem no poder do Espírito, vivam no Espírito Santo. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus e no poder do Espírito Santo e na glória de Deus Pai. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a inspiração, a comunhão, o poder, a consolação, a revelação, o discernimento do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém, amém, amém.